Muitos pregam a paz, mas procuram a guerra. Escolha um só lado, senão você tá ferrado. Falam por aí que estamos nos drogando. Não estamos, e se estivéssemos, não era na conta de ninguém. Se temos culpa no cartório, véi, as autoridades têm culpa também. A droga passa na fronteira e é vendida aqui. Facilitam demais, o ex tá aí. Guindaste 121, século 21, som de ladrão. Guindaste 121, século 21, som de ladrão.